Alô, Juliette, helicóptero, papai, tá pronto aí, tá bom. CGL na presente posição, afirma depois de no retorno. Opa. Enter. Ok, ciente, o Charlie CA Romeu. Pouso a critério no grupo Zulu. Chame para decolagem. Ok, o ajuste, o vento no 20 graus ou no 09. Afirmativo, conta em risco do Charlie CA Romeu. Seis 283, 1183 a bordo, 4 horas e altera na cabina. Táxi via Apache Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, última entrada 013, um bom voo. Via Apache Índia 1895 no 013, voltar 32, 283, obrigado, bom sábado. Charlie CA Romeu, confirme o parte? Parte 5, senhor, é BTA. E sim, chame na final para o parte 5, vento no 20 graus, 109. Autorizado no 7, parte 5, Charlie CA Romeu. Controle, Salvador, Juliette, ele corta a pasta, passando 040. Gente, Juliette, uniforme para a pasta, frequência livre, sem tráfego em forma. Obrigado, Salvador, Charles, é o meu? Chega. Autoriza a aproximação direta, o PAT 5, senhor? Obrigado, aproximação direta, o vento no 20 graus, 109. Não interfira com PAT 090, ok? O Charles, é o meu, chama no sol controlado. Autorizado, pouso direto no pátio 5, Charlie CA Romeu, muito grato. Autorizado alinhado e decolado, 10, vento 120 graus, 10. Alinhado e decolado, 10, 3, 2, 3. Sierra Romeo, chame no solo controlado, 45, vento 120 graus, 1 0 graus. Sierra Romeo, chamará no solo controlado. Decolada ao 5-1, chamei controle, frequência 208. 208, está 3, 203. Controle, está 3, 283, na sua escuta, boa tarde. Está 3892, contato radar na decolagem. Suba nível 360, após 2000, direto elétrico. É o 3893, após 2000, né? 3283. É isso aí, 3283. Considere solo 5-3, frequência livre, Charles Serra. Boa, 3484, para fora. 3484, boa noite. Autorizado Galeão no nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da Euleda Irume. Via Upper November 857, até Mon. Transponder 5011, controle 1-10-0 de cima 8. 3440, autorizado, decola da Os caras de fácil correto, são prontos para o posicionamento. 3223. Sim. Vai passar 140. Confirma? Gente, terminal vai até 195. Tá bom, ganha. Ok, Olímpio 06, autorizado o cruzamento da pista no 028. Ok, o Olímpio 06 pode ingressar via pista. Ingresse via pista, à direita, e reporte a linha de pronta carteira. A 10, na primeira direita, saída da El Leda Irumi. AFER 9857, moço. 5014 é o transponder e 1208 é o controle. Protegimento correto, e pronto, ser o pushback acionamento. Chamada pronto, 1-7-0-5. 3283, Chame Centro Recife, 126-0, alterne 128-8. 1260-282, já fala, bom final de semana. Amém. Então, meia, decolagem autorizada, 120 graus, 109. Meia, decolada ao 03, chame o controle, frequência 120, décima 8. 1208, desce o olho, 06. Sobre o controle Salvador, não fizeram meio no perfil da MOMO. Limpo 06, está sob contato radar, fica para nível de voo 180, via saída MOMO. Ciente o Limpo 06, saída MOMO. Salvador, boa tarde, voo 9423, portão 7, autorização Brasília, PQB. Voo 9423, boa tarde, autorizado Brasília, no nível 340. Decola da pista 10 por vai direita, subida Arbor 1, Elefa, via Upper Zulu 17. Conforme rosa. Transponder 5016, controle 130, decimal 8. Confio transponder 3416. 5016. Ok, 340 autorizado para Brasília, via rota do plano, de qual da 1010 com curva direita, referida a Moruno, Elefa, autorizou 5016, transponder e o controle 1208, voo 9423. 9426, correto, senhor, transponder para o pushback acionamento. Vai. Rodou, autoriza a Cogo, parou o limpo 06. Autorizado. Sim, obrigado. Mano VOB 181. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95. Ajuste na 013, um bom voo. 06, confirme tempo total de voo. Inicialmente 8 horas de voo total. Logo gol 9423 no 7 para o pushback acionamento. Ponto 7 autorizado o chubitaxi. Chamada de táxi 942. São 3484, autorizado a alinhar e decolar, pico 0, vento 120 graus, 109. Decola, decola. Solo, voo 1705, portão 3, puxa acionamento. Solo 1705, portão 3, puxa acionamento. Antes de autorizar, deixa-me táxi. Chamada para o táxi, 1705. Táxi voo 9423 com Uno 73 a bordo, tranquilo de 3 horas e 50, Fernando. Táxi via táxi Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o último entrou no 03, é o número 2 cilindro aeronave da companhia, o voo 9423. Ok, ponto de espera 2, Pátio Índia, ponto de espera, 295, voo 942. Douro, voo 1705, 144 POB, 3:42 de autonomia alterna Guarulhos, pronto para o táxi. Chama alternada? Guarulhos. Ah. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 03 no voo. Direita via Índia, ponto de espera, 118.95, obrigado. Quatro, oito, quatro, está sob contato o radar, suba para nível de voo 340, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Irume. 2000 pés, Leda, após Leda, Irume, 3-4-4. Espera pronto, voo 1705. 1705, autorizado alinhar e decolar, piso 10, 120 graus, 109. Autorizado alinhar e decolada 10, voo 1705. Limpo 06, controle? Impus 06, controle Salvador. Gente, o Olimpo 06. Dois Salvador, boa noite, voo 9423, quanto espera a próxima? Voo 9423, autorizado, alinhar em uma... Abraço, 9423. Controle 1208, obrigado. Controle Salvador, voo 1705, decola. Voo 1705, contato radar Tubal 3620, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda, Irume. Após 2000 pés, direto Leda, depois Leda, Irume. Voo 1705. Dois decolado aos 21 no 1208, quanto? 08, mano. 9023, 9423, boa noite. 9423, boa noite, já sou contato radar do 340, após 2000 pés, vai direto elefa. 540, 2000, vai elefa, 9423. 3484, passa nível de voo 180 para o 340, chama Recife 12590, alterna 128, decimal 35. 251-2235, boa. Boa. Chame Recife 12590, alterna 28, decimal 35. Salvador, Alvaro, 3858, com a informação que é 10. 3858, mantém escuta. Gol no 7050, confirma a informação? Afirmativo, agora o centro 125, decimal 1, negativo no 28, decimal 35. Reto o gol 1705. 3858, este é o controle de Salvador, aciona a identificação, lista para 2500 pés, ajuste padrão 1013, vou encerrar com 366 para final R9, pistão no zero Salvador. Desce para 2500 pés, na proa do Serra Vitor, 366 para o R9, na pistão no zero, 3858. 9423, chame Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 88, 8, 5, 8, está autorizado o final do R9, reporta passando 366. Autorizado o final do procedimento R9 da 90, vai reportar passando o ferradito 366, está 3858. Tá 3858 na final? Na final, tá 3858. Completa final, Renato, torre 1895. Torre 1895, tá 3258, uma boa. Boa, bom pouso. Controle Torre Salvador, uma boa noite, está 3258, sinal RNAV da pista 190, baixado e travado. Então, 3858, boa noite, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, 110 graus, 109. Ajuste altímetro 10 no 3. Mili 13, livre pouso, pista 10, está 3258. É. É. Tem um nome, isso aí, esqueci o nome. Uma vez já me falaram. É sempre aí que entra. Sabe, Salvador, boa noite, né? 3258, Librano. Boa, 3258, táxi de Alfa, Gilberto, portão 02.